Tá mandando papatando com mais de helicóptero, formando técnico de rebote no gate para nós. Sim. Lima decolado 3-1, não chama controle 1-2-0-8, bom voo. Sente controle 1-2-0-8, grato, bom trabalho, tudo certo. Salvador, voo no 759, com o estacionamento, um Romeu. Autorizado, 759, chama táxi. Valeu, 759. Uno 759, 13h49, Galeão, Uno 81, meu amigo. Uno 759, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistona 0, via parte 3, parte 1, no Índia, no ponto de espera torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 4. 3, parte 1, Índia, ponto de espera 8, 95, Uno 759. O nome é 49, está autorizado no 10, chama ataque. Autorizado, vai chamar ataque. Salvador, bom dia. Azul 4234, autorização Recife, nível 330, assento do hotel. Azul 4234, prepara Puca, transição KG, aguarda a porta. Puca, KG, aguarda. Bom dia, vou no 759, estou ficando postado no 0, está pronto. Uno 759, bom dia, linda, cola no 0, vento no 20 graus, 4 mais. Linda, cola no 0, bom, 759. 649 para o táxi com 116, no seu 23 horas de 1, alternando galera. 649, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Pate Índia no ponto de espera torre no 895, ajuste no 014. Autorizado Pate Índia, 1895, 1014, ou no 649. 4234 tá pronto, cópia? Afirmo. Azul 4234, autorizado Recife, nível 330, via peso 117. Decola da pista 10, após decolagem, curva esquerda, na saída Puca, transição Caju. Transponder 5051, no controle 120.8. Autorizado Recife, nível 330, primeira curva à esquerda, na Puca, Caju, primeira do Vila, em forma de 117. Transponder 5051, controle de saída 1208, azul 4234, boa. 4234, com atendimento correto, chama quando pronto. Chama lá. Torre, eu falo meu Vitor, atrasado. Pelo 759, decolou os 42, controle 120.8, bom voo. Frequência, desculpa. 1208. 208, bom dia. Vitor 8 Delta, bom dia. Prossegue direto para remar. Não, reporte. Prossegue direto para remar, reporte nacional da mesma. Reportará nacional da Rimar, o Vitor 8 Delta. Salvador, bom dia. Vou na 649, posso esperar a ponta. 649, bom dia. Linha, mantenha no zero. Mantenha no zero, gente. Bono 649, autorizando decolagem 1-0, ventando 5-0 graus, 4-9. Autorizado decolagem, bom, 649. Quatro nove, decolou 45, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado. Já está confirmando solo controlado? Corte agora 4-5, boa tarde. azul 4234. Prossiga. Senhora, só para informar a equipe de coordenação, o 4234 está transportando o órgão, ok? Ciente, azul 4234. Passarela 2223, está autorizado na 12, chama táxi. Chamada para o táxi 2223. Para o pushback acionamento azul 4234, transporte de ordem. Azul 4234, está pronto para o push? Afirmo, pronto. Está autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, azul 4234. 4234, pode iniciar o pushback? Afirma, está autorizado, chama táxi. É, você tem um passarelo da nossa retaguarda, você foi informado pela manutenção aqui. O passarelo que está puxando, ele está na remota 1-2, no pátio 1. Ah, afirmativo. Então está iniciando o azul 4234. Ô, Solo, negativo, início do pushback do azul 4234. Quando você só informa que não tem condições de fazê-lo. Confirme, azul 4234. A nossa manutenção informa que não tem condições da nossa aeronave passar com o passarelo aqui na retaguarda. 234, por gentileza, confia a posição. Posição 8, senhora, o azul 4234. Gente, fomos informados aqui pela Fera que o segundo estava no pátio 3, por gentileza. Vamos pedir para o PU para sair do puxar um pouco mais a retaguarda e pedir liberar o pushback do senhor. Ok, muito obrigado. Passarelo 2-2-3, por gentileza, o senhor tem condições de puxar mais a retaguarda para liberar uma aeronave com um transporte de órgãos vitais? O trator já saiu aqui, senhor. Para o táxi, passarelo, com 7-3, a bordo, meia dúzia da planaria, apenas falando. Gente, via Patinga, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-1-4. Patinga, ponto de espera, 18-95, torre 22, decimal. Ou 4234, assim que a passarela livre a retaguarda, se está autorizado iniciar o pushback, pedimos desculpa pelo ocorrido. Sem problema, senhora. Após a passagem do passarela, iniciou o azul 4234, obrigado. Passarela 2223, ponto de espera pronto. 2223, bom dia, linda, coluna 0, vento no 50 graus, meia dúzia nossa. Linha decola o 2223. Azul 4234, está com 1-1-6 a bordo, 3:24, alternando Fortaleza. O 4234 está autorizado, táxi até o ponto de espera do 1-0, via Pátio Índia, no ponto de espera Torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-1-4. Ativo, autorizado, táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, toma Torre 2-9-5, azul 4234, obrigado, bom dia. 223, ele falou 857, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, parceria 223. Salvador, bom dia, azul 4234, está próximo ao ponto de espera da 1-0. 4234, bom dia, ali mantém na 0. Ali mantém, 4234. 0234, reautorizada a linha aérea, decora na 0, vento 1, 70 graus, 59. A linha decola, azul 4234. Patango, Zulu, Papa Serra, confirme o pátio. Patango, Zulu, Papa Serra, autorizado Valença, decola da pista 107, após decolagem curva à direita no corredor Axé. Transponder 0145, controle 1208. A Serra, cotejamento correto, confirma o PLB. Acerramento táxi, torre no 895, ajuste no 0-4. O Papai Serra, acena por conta de um táxi. Ajuda 234D, falou 01, no controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. 4234. próximo ponto de espera da Papal, ajuste 1-0 no 4. Autorizado, ingresso e reporte pronto para decolagem Zulu Papa Sierra. Controle Salvador, Gol 2199. O controle opera em 208. Hotel Juliette Sierra, da presente, mantenha o setor sem aeronave agora na final da pista 1-0. 8, bom dia, azul 2796. Azul 2796, tá pronto, copy? Pode prosseguir. Azul 2796, autorizado João Pessoa, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10, após decolagem curva à esquerda na saída Conde, transponder 5101, controle 120, decimal 8. Afirmativo para João Pessoa, 90, Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, Conde 5101, o controle 1208. Azul 2796, conta de manto correto, chama quando pronto no PAT 3. Chama aí. 3304. 15. Salvador, Carlos Juliette Sabra, siga. Observando o posto do Vogue, mantenha o setor, agora a 8 milhas do final do ano zero. Tower Mark 69 Arjuna, inbound runway 10. Ready control 39, continue your approach and expect runway vacated. Continue mount 69. Três zero quatro, sala 1, direita, sala 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1. Via Serra Visual, com Boeing 757 da American Airlines. Positivo, da Visual, aqui é o Juliette Serra. Condições de cruzar a retaguarda do tráfego? Positivo, tem condições de cruzar pela retaguarda do tráfego. A retaguarda do tráfego agilizando, informa o tráfego agora 12 milhas ao final da 1-0. Reporte para gerar base pistona 7, informa também uma aeronave alinhada na pistona 7. Positivo, vai cruzar pela retaguarda do código até o Juliette Serra. 229, clear to land, runway 10, winds 160 degrees, 5 knots. First plan, runway 10, thank you, American 69. Correio, pode ser azul 9652. 9652, bom dia, para informação, um helicóptero tipo Alfa Sierra 65, cruzando a final agora da 10, não irá interferir com a aproximação. Continua a aproximação, aguarde a pista livre. Gente, aguardando 9652, azul. serra pro seu perfil da Una Serra. Hotel Juliette Serra, autorizado base para a pista 17, aguardando instruções. Serra. O Papa Serra tem terceira de turbulência do Boeing 757 do American Airlines, autorizado a decolagem 17, tirando tudo 50 graus, 5 nós. Until 29 on the ground at 216, vacate turn next to right and call ground 121 decimal 1. Hotel Juliette Serra, pouso pairado, autorizado cabeceiro no 7, vento no 50 graus, 5 nós. Aqui é pairado. O Papa Sierra decolou 1:06, para o Papão, transfere controle 120, decimal 8, no voo. 1208, Zulu, Papa Sierra, muito grato, um ótimo dia. Amém. O Azul 9652, informa o tráfego de pouso da pista auxiliar, afasta-se para a sua direita. Tráfego adicional agora realizando pouso pairado, cabeceira no 7, não interfere na sua aproximação. Livre pouso no 0, vento 160 graus, meia dúzia 9. Livre pouso, o Azul 9652. Hotel Juliette Serra, que eu falo agora, usando 7 livre, corte a parquear. Salvador, voo 2199. 2199, bom dia. Continua a aproximação, reporte no Ministério do Embaixo Travado. Reportaremos. Ave 652, salto no 9, direita, salão no 21, décima 1. Direito, solo 211, 902. Solo Salvador, Azul 9652, no Zanaia. Azul 9652, táxi de Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, 9652. Papá Romeu, Papá, Papá Mike. Papá, Papá Mike. Está presente, nos siga para a rotatória e reparte sobre a mesma. Já? Através aqui da rotatória já. 270 pela sua direita, reporte rei interceptando o sinal da 17. Reporte interceptando o sinal da 17, Papá Mike. 2199 livre pouso 10, vetorão 70 graus, meia dúzia não. Tem livre pouso, bastante checado, 2199, gol. Comandante, como é que você considera o 270 ingresso final, 17, reporte terceira milha? Papá, papá, mais copiou a torre? Proceda. Considere 270, reporte já intercepta a final da pista 17, reporte da terceira milha. Afirmativa, está próximo aqui a RMAX para sobrevoar na velocidade. 2 minutinhos e ingressa na final do 17, autorizado. Informa mais autorizado o sinal da pista 17, trafegou ainda não ajustado. Mas, Silvão, essa é um sobrevão 360 aqui na vertical da rotatória. Só mandar para novo ingresso, sinal da 17. Cliente, falou trafegar 10 milhas da 10, para o Mike rebaixo para reingresso, sinal da 17. Posso esperar, Papo Mike? O 2199, solo 22, direita, solo 121, decimal 1. 211. Janer 63, 12, prossegue sinal 10, reparte sobre externo. Afirmativo. Vai ter a externa, Janer 63, 12. Fala, Salvador, bom dia, gol 2199 de branco. A gente é recepção na final da 17, Papa Mike. Papa Mike, passa agora o novo 360 na final da pista 1-0. Aguardando agora como número 2. Afirmativo, vai então. Então, 360 pela direita. Só mais o guardião, autorização. Guardião 01, reparte no ponto de espera da Oscar, hoje chegou a 10015. Tremendo da cabeceira, baixado e travado, hoje, né? 6312. 6312. Solo, então, livre pouso 10, vento 160 graus contra nós. Teve pouso na 10, você não é 6309. Oscar Papa Golf e aguarda cópia. Perfeito, está autorizado a reinterceptar o sinal do 17 para o Papa Mike. Autorizado, Papa Mike. Fala que já vai livrar na cabeceira 17, vai levar ali para o pátio da ADEI, o Papa Mike geral. Direto para o pátio, Papa Mike. Eu vou livrar na primeira intersecção ali à direita, na 17, para livrar para o pátio 4. Gente, Papa Mike, sua avistada prossegue então o final da 17. Certo, valeu, Guardião 01, no ponto de espera da 17. Guardião 01, 1 minuto para a decolagem. Guardião 01, informa a aeronave agora da Xanef, cruzando a pista 17, da terceira de turbulência da mesma, livre de colagem com proa sul, o vento no 50 graus 39. Só para informar que informa apenas um helicóptero agora da polícia decolando da pista 17, sentido sul, não irá interferir. tem, está avisado com o tráfego, Papa Mike. Júnior 2, fala 2,6, direita, fala 1, 2, 1, decimal 1. Direita, 2, 1, 1, 8, 6, 9, 3, 1, 2. Papapá, Mike, livre pouso na 7, ventando 4, 0 graus, 2, 9. Papá, Mike, grata. Oi, Salvador, fora do solo, próximo Guardião 0, 1. Guardião 0, 1, farol de Itapuã, transfere controle 1, 2, 0, decimal 8, bom ponto. Para o Itapuã, 120, décima 8, obrigado, bom dia, Guardião 01. Guardião 01. Solo, o Azul 2796, puxa estacionamento. Azul 2796 está autorizado no Pátio 3, chama táxi. Chamarei táxi, 2796. Solo, Oxenai 6302, na próxima. Oxenai 63. 1-2, táxi Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, pro 03, Oxenai 63, 1-2. Papatão, Oscar Papagolf, pronto, cópia. Oscar Papagolf, autorizado Brasília, nível 100, decola da pista 17, após decolagem, curva à direita na saída Arbor, transição Elefa, após segue direto Ofito, após segue conforme nota do plano. Transponder 5105, controle 120, décima 8. Oscar Papagolf, cotejamento correto do acionamento táxi, torre 9895, ajuste no 095. Meia, meia, bordo, 66, 4 horas e 10, alterna 7.